limitando-se aos ensinamentos morais do Cristo, a parte mais sublime e mais extraordinária. Mas, quando falavam da doutrina espírita, ele, como leão, defendia como fez até o fim de sua vida. Quando atacavam a sua pessoa, ele não se inquietava, porque dizia que não tinha tempo para essas pequenezas, que todo o seu tempo era dedicado para a doutrina espírita. Em algumas poucas oportunidades defendeu-se, porque era através dele que estavam atacando a doutrina. Mas sempre foi corajoso, enfrentando com galhardia as dificuldades. Então, minha Rus, que foi verdadeiramente um seguidor de Paulo, ele acredita-se tenha sido a encarnação anterior de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Kardec. Há outras especulações. Alguns companheiros defendem, nós não iremos afirmar aqui, porque seguindo o próprio raciocínio de Kardec, que preferia rejeitar 9 verdades entre 10 a aceitar uma única mentira, mas nós temos relatos de possíveis personalidades da época do cristianismo e depois dela, que poderiam ter sido reencarnações de Allan Kardec. Mas o nosso querido Divaldo, com quem conversamos recentemente, disse: Nazareno, eu prefiro mencionar somente essas duas. Narraremos apenas, por terem sido objeto de revista internacional do Espiritismo recentemente, em 2 artigos, companheiros defendem que Allan Kardec teria sido o centurião romano, que, tendo o servo adoentado, procura o Cristo. Ele diz que o seu servo está doente em sua casa. Jesus lhe fala: aguarda, nós iremos até lá para curar. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. E eu sou um homem de autoridade, eu falo aquele, vai, e ele vai. Eu digo aquele outro, segue, e ele segue. Jesus olha para aquele homem e exclama: que jamais houvera vista tamanha fé em todo Israel. Seria aquele homem, talvez, Allan Kardec. Como nos diz o espírito Rochester, em um dos seus romances, que narra essa passagem. Outros companheiros defendem que ele poderia ter sido o apóstolo Tomé, que pede para tocar as chagas do Cristo. Um investigador, dizem, que Tomé era o mais culto de todos os apóstolos, e quem já leu o Evangelho de Tomé sabe tratar-se de uma obra de autoconhecimento, o Evangelho não aceito pela Igreja, considerado apócrifo, mas traduzido